deixar você. Se eu te amo. Só faltava essa mesmo pra estragar minha noite. Já. Eu nem sabia. Que a minha vida anda errada. Que eu já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas. Mas por enquanto eu vou te amar, é o que importa. Mas você também não é rota principal. E toda estrada tem final. O que eu quero saber é como eu vou deixar você. Alô? Alô? Ô, oh, oh, fala aí, meu. Sou eu, meu. Tô sem crédito, meu. É o Rico, cara. É, então, meu. Preciso produzir um som aí urgente. Que tipo de som? Só colocar uns scratch, meu. Fazer umas colagens aí rapidinho. Ô, oh, firmeza. Cola aí, meu. Pô, oh, então. É legal que aí você até me ajuda também. Negro rico, jeito pobre, toca disco, tudo no meu nome. Negro rico, jeito pobre, toca disco, tudo no meu nome. Negro rico, jeito pobre, toca disco, tudo no meu nome. Negro rico, faz mais um risco. Negro rico, faz mais um risco. Negro rico, mas tem que ter estudo pra entender. Negro rico, faz mais um risco. Sangue frio de São Paulo, não é negro rico. Nos toca disco. Mas ladrão não se entrega. Aqui ninguém vai atirar em ninguém. Mas por enquanto todo mundo é refém. Técnica, responsa, atitude. Negro rico, jeito pobre, toca discos, tudo no